Entrevista. Maurício, mais um convidado, mas isso pelo telefone também, mano. É, Barbosa, é na linha internacional, Barbosa, quem tá pra falar com a gente é o seu Ramiro. Oba! Aquele português que sempre liga lá de Lisboa, querendo saber notícias do Brasil. Tudo bem, seu Ramiro? Tudo bem, Maurício. Tudo bom, seu Ramiro. Como é que tu estás aí, meu bom amigo Francisco Barbosa? Estamos indo muito bem, seu Ramiro. Aí é, mas que bom, então. Nós queremos desejar pro senhor um bom ano novo. Opa, e pra vocês todos aí do Brasil também. Obrigado, seu Ramiro. E eu gostaria muito, ó Barbosa, que no ano novo, o governo aí, ele comprasse muitos cadeados pra botar nas cadeias, que os presos não puderem fugir. Ai, ai, ai. Começar o deboche. Eu vou desligar esse telefone, não, senhor Ramiro. Vamos, calma lá. Espera lá, cá em Portugal falaram que neste ano não vai ter aquele indulto de Natal no Brasil aí, porque os presos aí fugiram todos. Não, isso não, senhor Ramiro. Debochado, senhor Ramiro. Você que está mais calma aí. Fala. Diga-me cá uma coisa. E o que os brasileiros acharam aí, homem, do ano de 98? O senhor sabe, né? Foi um ano muito difícil, né, seu Ramiro? O Brasil teve muitas dificuldades, né? É, rapaz, o senhor Ramiro aqui, o desemprego bateu recorde, os juros aumentaram, os salários estão congelados, muitas empresas falindo, a violência aumentou. E tudo isso aí porque os brasileiros acham que o plano real deu certo. Não, seu Ramiro. Isso deve ser piada de brasileiro. Tá bom, eu tô desligando o telefone, tá? Um abraço pro senhor, senhor Ramiro. Amores, calma lá, pá. Não, calma nada, senhor. Mas não trabalhes comigo já, ó. Não fiques nervosinho, não. Barbosa. Fala, Ramiro. Tu que estás aí, mas calma aí, ó. Sim. Fala com o Maurício aí. Não, mas placa do pé dele também, né, senhor Ramiro? Claro. Pera lá, eu quero saber mais uma perguntinha. Fale. Barbosa, diga-me cá, mas as autoridades estão aí animadas para o ano de 1999? Não, mais ou menos, né, seu Ramiro? Mais ou menos. Vamos ver o que vai ser do ano novo, né? Inclusive, seu Ramiro, o ministro da Fazenda aqui do Brasil, ele disse que 98 foi ruim, mas 99 vai ser muito pior. Entendi, então. Para agitar, então, aquele grandíssimo número de ânimo no povo brasileiro, e ele deu uma declaração animadora, não é? 98 foi ruim, portanto, 99 será muito pior. Debochar de outro, ai, ai, ai, ô, seu Ramiro!